E aí, pessoal de cá, Apocalipse Mental, com mais um novo áudio aí para vocês. Tô um pouco sumido aí, devido a umas correrias aí pessoais. Tem algum material aí para lançar e tudo, mas tá meio bagunçado aqui. Acabou que tá armazenado. Esse áudio eu aviso que vai ser longo. Eu prevejo pelo menos meia hora para ele. Mas é necessário. Eu tô gripado também. Mas eu espero que a minha voz não falhe durante o andamento aí desse podcast. Então é isso aí, eu vou começar já. O título desse áudio é O meu melhor não foi o suficiente. Ele reflete aí um pouco dessa forma insaciável, né, que a mulher moderna, de um modo geral, tem aí em relação aos homens, em especial aos homens mais bons, vamos dizer assim. E vamos começar então. Bom, nesse ano de 2017, eu iniciei uma nova faculdade. Eu tenho uma outra formação aí. Tava em um processo aí de MGTOW nível 5, por cerca de 8 anos, por aí. E decidi sair um pouco aí, voltar para a luz. E uma das formas assim que eu encontrei foi fazer uma nova faculdade que eu encarei assim que ia aumentar minha sociabilidade e fazer retornar algumas habilidades sociais aí que anteriormente eu tinha. Então aí comecei, né, em 2017, fevereiro. Comecei um curso aí que é 95% das pessoas presentes são mulheres. Mas eu já tinha tido algumas outras experiências assim de lidar com a. Como, por exemplo, esquerdistas e tal. Eu pensava que esse curso ia ter alguns esquerdistas ou estar abarrotado deles. Mas, graças a Deus, assim, não ocorreu isso, né? Na verdade, o que eu encontrei foi o quadro, assim, de uma sala mais voltada para o cristianismo e tal. Porém, 95% aí mulheres, né? Talvez 98%. Tá, aí fui lá, né? Cheguei. E você sabe, né? Essa coisa pra você ser um MGTOW é totalmente assim mesmo, afastar de relacionamentos. É complicado, não é todo mundo que aguenta, a não ser quando você é forçado a isso. Então eu passei a observar uma garota lá, né? Eu tô na faixa aí na casa dos 30, né? E a garota tem 18 anos, né? E aí tá. Aí fui me. Fui, é. Foi assim, vendo o movimento a princípio, né? Ela aparentou ser uma pessoa assim bem proativa. Fez o e-mail da sala, né? Era bastante participativa assim em relação ao grupo do WhatsApp também, sempre respondendo às dúvidas do pessoal, sempre agindo assim de forma gentil, com cortesia com todo mundo, sendo útil ao grupo, né? Eu achei assim, o jeito dela bastante interessante, sabe? Uma hora ou outra ela falava sobre família, sabe? Dava exemplos do pai. E aparentou ser uma pessoa assim diferenciada, né? E eu, como estratégia também, apesar de eu ser mais introspectivo assim, eu logo me fiz notar assim pela minha suposta inteligência, né? Também participando do grupo, da sala e tal, apesar de ser mais tímido e ser visto como uma pessoa tímida, né? No ciclo social lá da sala, né? Mas aos poucos fui ganhando meu respeito lá e aos poucos também já estava entre os alunos assim de mais destaque, né? E eu era visto assim como, na verdade, eu fazia de tudo, assim, esse primeiro semestre eu fiz de tudo, assim, referente a ajudar as pessoas, sabe? Eu ignorei essa questão de sexo, feminino no caso, e simplesmente mostrei serviço lá, até porque a coordenadora tava presente no grupo, né? E eu tenho que pensar também estrategicamente, assim, para tratar sendo uma pessoa bem vista lá, para poder desfrutar aí de futuras oportunidades, né, referentes a estágio e oportunidades de trabalho também. A gente às vezes tem que, mesmo sendo migital, mesmo não tendo eu acho que a questão não é você ter a obrigação de ajudar, é você ter a escolha de querer ajudar ou não, certo? E a minha opção naquele momento foi ajudar e me mostrar proativo também. Então logo fui visto ali como um cara diferenciado, um cara bom, um cara gentil, um cara prestativo, inteligente. E tinha uma aula que a professora sempre indicava filmes e o pessoal não era muito habilidoso assim com tecnologias. E eu sempre estava ali, digamos assim, que ajudando o pessoal, fazendo upload de filmes e tal. O pessoal não achava e tal, e eu tinha mais habilidade para isso e compartilhava lá no grupo, né? E-books também e tal. Aí tá. Aí foi, passando o tempo, a coordenadora me elogia no grupo publicamente, né? Porque eu tava realmente mostrando serviço. E de repente, boa parte não, algumas pessoas, entre elas uma amiga próxima, uma que senta junto com essa da que eu me interessei, de 18 anos, passou a me olhar assim com uma certa raiva, um certo desprezo, sabe? Antigamente ela falava que eu era bonzinho demais, que era muito gentil, nossa, é um amor de pessoa. E depois que a mulher me elogiou lá, ela simplesmente parou de conversar comigo e tal. Achei aquilo estranho, mas foda-se, né? Não, não tenho o que. Não tenho assim o que fazer, né? Eu tô com a consciência limpa que não fiz nada, né? Então, paciência, né? Aí tá. Aí teve um dia que eu tava eu desenvolvi um certo estresse, não sei se pela mudança de rotina, acredito eu que seja. De repente você sair do isolamento e ir para o convívio social e de repente no meio feminino, que eu tenho menor habilidade, né, para lidar. Então foi um pouco assim, foi um choque, né, de uma nova realidade. Aí eu tava um pouco estressado assim. E não sei que foi um dia lá que eu saí da sala mais cedo, sabe? Saí da sala mais cedo e fui embora pra casa, né? Tive uma crise de choro. Isso é um pouco normal quando você tá mais fragilizado, quando o estresse está em um alto nível, né? E foi isso que aconteceu. E ela como outras pessoas também, assim que eu cheguei em casa, perguntou se estava tudo bem e tal. Ela veio até o modo privado e me perguntou, né? E para eu, assim, que quase nunca tive muita atenção assim no. Na verdade, na maioria das vezes, nunca deram uma foda assim. Para mim, eu achei aquilo interessante, né? Tanto de outras como dela, principalmente, né? Que eu era mais. Que eu tinha atração, né? E aí eu passei a ver ela como uma pessoa diferenciada mesmo, né? E aí comecei a ter um contato maior com ela no WhatsApp. Pessoalmente eu passei a pelo menos a cumprimentá-la, né? E uma vez tinha um exercício lá de gratidão, né? E eu estava estudando sobre gratidão e tal. E pintou esse exercício e era uma carta de gratidão, né, que tinha que fazer. E aí eu escolhi ela e fiz essa carta, né? Assim, tipo, estudando por mim mesmo, né? E foi uma carta, assim, um pouco, sei lá, sabe? Mas ela gostou muito, assim, aparentemente. Respondeu a carta de forma digital, mas respondeu. Ela até escreveu carta digital, né? E também eu achei interessante por isso que raramente uma menina me respondia quando eu escrevia carta quando eu era mais novo, né? E eu tava assim, encarando uma realidade que para mim parece que tava tudo dando certo, sabe? Sentia como se eu estivesse voltando ali naquela idade dela, 18 anos, e toda a rejeição, todas as coisas ruins estivessem sendo redimidas, sabe? Então, eu passei a ser um cara assim. Lógico, eu já tinha as estratégias, assim, de não ser um cara. Não ficar curtindo foto, não ficar em cima demais, né? Geralmente eu conversava com ela uma vez na semana e tal, não ficava assim atrás. E tá, aí foi passando, né? Foi passando as situações. Chegando o fim do ano, fim do semestre, eu chamei ela para assistir um filme aqui em casa, né? Aí, segundo ela não respondeu que não. Disse que não queria ser grossa, mas que não tinha o hábito de assistir filme na casa de rapazes, né? Aí eu falei, não, beleza, né? Certo, essa questão aí de família e tal, mas. Mas família. E assim, pelo Instagram dela, ela postava muita coisa de felicidade, de amor ao próximo, sabe? De tipo assim, vamos dizer mais eu te amo. Nunca desista do amor, coisas do tipo, né? E muitas das vezes são máscaras sociais, né? E assim, eu via ela mais com a família nas fotos, saindo pra pesca ou no campo, sabe? Ela, uma garota assim do interior. E veio morar aqui na cidade maior, né? E eu tava curtindo o jeito dela, né? Aí eu não levei muito mal essa questão dela ter falado aí de que não queria assistir o filme, né? Levei de boa, mesmo sabendo daquela real que a mulher quando quer pula o portão, né? Pula muro, vai atrás de, vai em presídio e tal. Aí passou umas semanas depois, chamei ela para sair, né? Pedi. Foi uma atitude meio pai assim, mas eu tive que pedir desculpa e tal, foi por ter me antecipado, chamar assim aqui em casa e tal, sozinho. Eu não tive malícia no pedido, no convite, né? Que era mais mesmo pra gente assistir o filme, que fazia parte lá do cronograma das aulas, né? Ela falou, não, de boa e tal. Aí aceitou sair comigo, né? Falou que poderíamos. Só que aí a gente tava em período de provas, e eu falei que seria mais interessante eu estar. A gente estar saindo depois das provas, né? E eu sempre, assim, né? Sempre mais na minha, né? Não muito em cima, né? Aí passou, deixa eu ver aqui. Passou as provas. Aliás, né? Aí eu, uma semana antes de terminar as provas, eu falei assim: olha, eu tô pensando a gente sair no restaurante e tal. É no sábado, que no caso seria dia 3/6 de 2017. A gente sair e tal pra conversar. Aí ela sempre me respondia rápido, né? E nessa vez ela demorou cerca de meia hora para me responder. Ela falou: olha, eu não vai dar pra gente sair. É, não, porque sábado eu já vou ter voltado pra minha cidade, né? E depois eu só volto. Talvez eu volte aqui só pra pegar as notas, mas o fim de semana eu vou lá pra minha cidade. Eu falei, não, beleza, né? Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, então. Quarta-feira. Deixa eu só ver aqui que dia que deu quarta-feira, até pra poder documentar essa questão aqui. Calendário. Deixa eu ver aqui, quarta-feira. Quarta-feira deu dia 31 de maio de 2017. Aí eu chamei ela pra gente conversar, se ela poderia conversar lá na faculdade mesmo, né? Achei isso até bom, né? Porque aí eu não precisaria gastar dinheiro e tal. Ela falou, não, pode ser sim. É, eu tô disponível para falar esse dia. Aí tá, eu tinha uma mini apresentação lá, né, de TCC. Não de TCC, mas tipo uma matéria que lembra TCC, né, essa monografia. Apresentei primeiro e depois o grupo dela apresentou. E ela tava com as amigas dela, mas aí ela saiu de perto e veio conversar comigo, né, A gente entrou para dentro de uma sala lá, tem algumas salas vazias, e aí tava um pouco barulhento, aí eu fechei a porta dela, não se incomodou, falou que tinha melhorado e tal, a acústica lá, né, pra gente poder conversar, e beleza, né, aí eu falei, aí coloquei duas cadeiras assim, uma de frente à outra. E comecei a conversar, né? Falando que achava ela uma garota interessante, né? Que raramente eu tinha visto uma pessoa assim prestativa, gentil, né? Que se importava com o próximo, né? E que eu tinha um carinho muito especial por ela. Eu, na verdade, gostava dela, né? Mas que, por um lado, eu tinha um lado racional e um lado emocional, né? Meu lado emocional, eu já tinha sonhado com ela. Eu cometi uma manginagem lá, falei assim, que todo dia eu dormia abraçado ao travesseiro, imaginando que era ela, né? Ela assustou um pouco assim, né? Por outro lado, eu tinha um lado totalmente racional, que eu não conhecia ela, não conhecia os co costumes dela, não conhecia a cultura dela e eu não era um cara assim muito de ficar, sabe? De gostava muito de perder meu tempo assim em relação a tipo você, pra mim é tipo você se expor desnecessariamente pra uma mulher assim, sabe? Isso eu falo pelo contexto, né? Porque eu tô estudando com ela e tal, então se fosse uma outra pessoa e tal, eu ficaria de boa. Mas ali tem um contexto que eu vou ter que conviver com a pessoa, né? E tal, se der uma merda. Aí me declarei lá, né? E tal. Falei que não queria uma resposta, porque eu tava muito. Como eu já tinha um histórico de estresse, eu sempre fui um cara muito frio, assim, em relação a, ah, não deu certo, foda-se, entendeu? Eu passava era ter raiva da mulher, assim, e não tava nem aí, entendeu? A fila, como se diz, esqueci essa aí, entendeu? Mas, de uns tempos pra cá, eu. De um tempo pra cá, não, de uma tentativa pra cá, eu me abalei bastante, sabe, com fora. Fiquei 7 meses aí na expectativa com uma garota aí. Me abalou bastante. Eu tava com medo de repente, ela dizer um não e me abalar, entendeu? E eu passar esses 2 meses agora na frente, junho e julho, que vai ser de férias. Eu vou ficar de certa forma mais ocioso, sem aula e tal, e de repente eu pensar merda e desenvolver um estresse, alguma coisa do tipo. Aí eu falei que a minha intenção era só aquela mesmo, né? Era que ela tivesse ciência daquilo, que no próximo semestre eu queria conhecer ela. Que nós tivéssemos aí mais oportunidades para se conhecer. O interessante é que ela me perguntou assim, sabe? Ela me perguntava. A primeira coisa foi ela que me perguntou. Ela perguntou assim, só uma coisa antes, qual a sua idade, né? Falei assim, opa, demonstrando algum interesse, né? Eu falei para ela chutar, né? Aí ela falou, primeiro chutou 27, depois 20, depois 35, né? Aí eu falei, a minha idade, né? E tal, aí ela falou, nossa, não parece e tal. Aí eu falei, não, é porque eu não bebo, não fumo, tenho hábitos mais saudáveis e tal, não curto balada. E acaba que isso contribui aí pra gente aparentar ser mais novo, né? Aí tá. Aí eu. No final lá, depois ela falou: agora eu queria falar um pouco sobre você. Eu falei: nossa, que massa, né? Ela falou: eu te acho assim uma pessoa diferente, sabe? Não sei te explicar como, mas diferente. Tipo um cara assim que fala o que pensa. Que conversa muito no grupo, que não sei, mas diferente, sabe? Não que Geralmente a maioria das pessoas lá me chamam de inteligente, né? Ela me chamou de diferente, né? E ela falou, mas assim, não que o diferente seja algo ruim, sabe? Pelo contrário, eu até me atraio assim pelo diferente, né? Quando ela falou isso, eu pensei, porra, né? Massa, né? Tá totalmente. Mas aí eu falei assim, não vou chegar aqui não e tal. Se eu começar a namorar com essa menina agora aqui, ela vai passar as férias lá na cidade dela e tal, e não vai ter futuro nenhum, porque ou eu vou ficar com a cabeça aí com minhoca, pensando como que ela vai estar pra lá e tal, a gente não vai ter estabelecido uma raiz aqui. E é melhor semestre que vem mesmo, sabe? E aí ficou nisso, né? Aí no final dei um abraço nela e tal, saímos. É uma coisa também que ela disse que as amigas dela acharam diferente eu ter chamado para conversar, né? Que hoje em dia quem que chama o outro para conversar, né? Tipo assim, o que que o apocalipse mental quer, sabe? É, conversando assim, tipo, a gente não tinha uma ligação assim pra, tipo, marcar uma conversa na visão das amigas dela, né? Aí tá. Aí passou, né? Aí conversei esse dia. Aí no dia 2 de junho de 2017 tinha um amigo secreto lá na sala, né? Amigo secreto esse que eu tinha organizado, né? O pessoal elogiou bastante a coordenadora também e tal pela iniciativa. E aí eu fiz uma marmelada lá e saí com ela, né? Saí com ela. Uma amiga minha que de lá que sabia que eu gostava dela me passou o papel dela pra tipo eu ficar como sa tendo saído com ela, né? Aí tá, eu comprei a princípio, comprei o. Fui no Carrefour e tal. Comprei cerca de. Deixa eu ver, um foi um. 11, 12 e pouco, outro 6 e pouco. Foram uns chocolates, sabe? Uma é de uma empresa belga. Umas trufas, na verdade. Só que a capa assim, totalmente massa, sabe? Tal, ninguém olha assim e pensa que é R$ 50 e tal, né? Aí eu comprei, né? Eu comprei essa lá. E aí, como eu tinha um dinheiro sobrando, eu falei, não, eu vou comprar uma pra mim também, pra ver de qual que é, né? Aí comprei, total foi o quê? Foi duas dessa trufa belga, que tava na faixa de R$ 12 cada, e uma de R$ 6, que era uma trufa da Montevegaine, um trem assim, Montevegaine, sei lá. Montevegaine é foda, hein? Essa belga eu comprei duas, né? Aí ficou o total lá, eu gastei o quê? 12, 12, 24, mais 6, R$ 30, né? Não, 30 não. 24 mais 6, 28, né? Aí, tá. Aí eu fui lá e comprei uma pra mim. Um pouco difícil de expressar aqui, porque além de eu estar gripado, tem essa questão de você organizar todo esse. Eu não tô com um roteiro aqui, você organizar todo esse processo é complicado, mas espero que vocês estejam entendendo aí. Até porque isso aqui serve mais como uma documentação pessoal mesmo, né? E aí, trouxe essa trufa aqui pra casa, essa trufa extra, né? Comi aqui, dei um pouco pra minha mãe. Só que ela é diabética, né? Aí a gente comeu um pouco aqui. Eu também não gosto muito de doce. Aí pra não jogar fora, eu fui lá na sala e distribuí lá pro povo lá, né, e tal. Foi até bom que eu fiz uma social lá com o povo e tal. Teve um feedback se a parada era boa e tal. Gostaram, foi interessante. Apesar que psicologicamente dizem que isso é meio que uma necessidade de aprovação ou algo do tipo assim, tipo uma insegurança, né? Tipo assim, eu tenho que comprar outra pra ver se é boa, se a opinião dos outros é boa pra, tipo assim, entendeu? Uma deficiência pessoal aí, né? Aí tá, eu comprei essas duas trufas, né, e tal. Eu sou um cara assim que estranhamente eu gosto de deixar uma marca, sabe? Por exemplo, o chocolate ela vai lá, come e tal, depois acabou, né? Eu falei, não, eu tava com um livro aqui. Tava com um livro Clube da Luta. Tinha comprado um, tava com duas unidades aqui, né? Falei, não, não vou gastar mais dinheiro, não vou. Tô com esse livro aqui, vou deslacrar ele aqui, mandar, fazer uma dedicatória aqui e mandar junto. Com presente aí, né? Aí eu lembrei que eu tinha também um testemunho do Rodolfo Abrantes, sabe? Eu gosto muito, admiro o cara, né? E esse DVD de testemunho eu tinha comprado ele há muito tempo atrás, sabe? Acho que em 2012, 2010, sei lá. Aí, o que que aconteceu? Calma aí, deixa eu dar um pause aqui, agora eu volto. Desculpa aí, tava um barulho aqui fora e tava me atrapalhando um pouco meu raciocínio aqui. Aí eu tinha comprado esse DVD do Rodolfo Abrantes há muito tempo atrás, né? Tinha comprado umas cópias extras aí também para revender. E ficou essa aí no estoque, né? Digamos assim. Aí eu, apesar do tempo ter passado, eu conservo bastante as coisas, né? Aí eu coloquei um pouco de perfume e tal pra. De repente poderia estar com o um cheiro meio mofado e ali para garantir eu dei uma perfumada na parada, né? E aí tá, aí fui lá, fui no amigo secreto lá, né? Fiz o discurso lá, né? Falei que era uma pessoa que eu tinha um contato superficial. Mas já tinha me interagido algumas vezes com ela no WhatsApp. Era uma pessoa que eu tinha um carinho especial. E que eu tinha comprado uma coisa que era mais que acabaria mais rápido, né? E outra coisa que permaneceria mais, né? Que no caso era o livro e o DVD, né? E aí eu. Falei assim, e o nome dela, não sei se eu falo o nome dela aqui, mas ninguém vai assistir isso desse meu ciclo e tal. Eu vou falar. Aí eu falei assim, e meu amigo secreto, ele tem no meio do nome dele, tem o nome de uma profissão. Então meu nome secreto é B. Atriz, né? Aí o povo ficou louco, sabe? Falando, nossa, mas ficou criativo demais, não sei o quê, nunca eu pensei nisso e tal, não sei o quê. Aí tá, aí fiz uma moralzinha lá, né? Aí ela me abraçou e tal, né? Aí ficou lá, mas durante o amigo secreto lá a gente não se interagiu, sabe? Ela é assim um pouco extrovertida demais, sabe? E às vezes eu, pelo fato de ser mais introvertida, eu fico meio Assim, sei lá, sabe? Às vezes, não sei se ela quer se aparecer, ou não sei se ela tem necessidade para isso. Sei que ela, tipo assim, é diferente. Às vezes grita, sabe? É um hábito, assim, que eu tenho uma certa reprovação, né? Mas como eu tava gostando dela, né, e tal, isso aí eu relevava, né? E aí lá durante o Amigo Secreto, eu vi que ela interagiu um pouco com tipo um monitor lá da faculdade, que ele só vai numa das aulas. Tipo, ele é monitorado por uma professora, sabe? Tem um nome específico, mas eu não lembro no momento. Tipo assim, o cara é boa pinta, só que tudo indica que é gay, sabe? Mas as meninas lá caem de quatro, assim, em relação a ele, né? E eu fiquei assim um pouco chateado e tal. E fiquei meio assim, né? Porra, foda, né, menina? Menina sabe que eu gosto dela e tal, e tem essa atitude e tal. Até uma outra amiga dela que tem namorado também ficou em cima lá do cara conversando, né? Ele tem umas informações e tal sobre estágio, mas eu tenho quase certeza que o interesse delas é mais mesmo se interagir para de repente outros fins, né? Mas o cara ali é quase que 90% de certeza que é gay mesmo. E teve também uma brincadeira lá que elas falaram. Tem uma mulher lá mais velha que tem um filho e tal, e fala: ah, essa vai ser a minha nora, não sei o quê, falando para outra pessoa. E ela tipo falou assim: ué, já tá me traindo e tal, né, não sei o quê. Tipo assim, ela é aquela pessoa que se interage com as pessoas. Brinca e tal, sabe? Vou pegar outra bala aqui porque a garganta tá foda. E eu muitas das vezes não gosto assim, sabe? Desse tipo de comportamento. Mas estava relevando, né? Aí, depois disso, o que que aconteceu? Aí ela foi embora e me deu um abraço, falou que gostou dos presentes. Beleza. Aí passou mais ou menos uma semana, deixa eu ver. É, aí no fim de semana, o que que aconteceu? O dia que a gente tinha marcado pra ir no restaurante, que ela falou que não poderia ir. Ela voltou pra cidade dela. E foi na. E. No caso, no sábado, né, dia 3. E dia 4 ou dia 5, se eu não me engano. Aliás, foi uma semana depois. Ela, que a gente pegou as provas e tal, acabou que eu não me interagi com ela lá. Porque não deu tempo, eu só pegava a prova e ia embora mesmo. Mas aí ela postou uma foto lá que foi no show sertanejo lá, né? Pôs lá hashtag e a sigla lá da banda. Eu pesquisei o que que era aquilo. E tipo assim, uns confetes, aqueles emoji de confete, sabe? E eu falei assim, nossa, justo na hora que eu me declaro, pouco tempo depois eu sei que é. Ela curte sertanejo, né? Que eu acho uma verdadeira merda essa mulher que curte sertanejo. E ali praticamente desmoronou a imagem que eu tinha dela de ser mais família, ser mais caseira e tal. Sinal que a gente tem que, se a gente quer, a gente tem que realmente pesquisar a fundo, né? E aí, o que que aconteceu? Outra coisa que observar bem também, período de férias, sabe? Período de férias é onde você vai poder ver mais o que ela se interage, o que ela curte, né? E tá. Vou pausar mais uma vez aqui, só um momento. Voltando aqui, barulho aqui tá tirando minha atenção. Mas aí. Aí tá, aí eu pensei assim. Nossa, a menina deixou de sair comigo pra voltar pra cidade dela pra ir no show sertanejo, né? Que merda, né? Mas aí também eu vi aquele pensamento, ah, a menina, né? A gente nem é namorado, nem nada, né? Mas aí pensei, já fiquei assim meio, né? Não, é baladeira, né? Aí, o que que aconteceu? Deixa eu ver que dia que foi. É, aí começou as férias. Deixa eu ver aqui que dia que começou as férias. Desculpa aí pelo detalhismo aqui, mas realmente é uma documentação. Aí as férias começou dia 12, 12 de junho de 2017. É, na segunda-feira, no caso, né? Não, aliás, férias começaram no dia 10, que foi sábado, 10 de junho. Aí dia 10, aliás, dia 11, que foi domingo, e que ela me posta uma foto numa festa junina, né? Eu, apesar de atualmente assim ter uma visão cristã, uma coisa que eu sempre gostei assim foi de festa junina. Essa me remete uma lembrança assim de infância, sabe? Bombinha, traque. E a última que eu fui foi em 2005. E eu sempre tô pelejando, sabe, pra bater um ano e eu ir. E hoje é 2017, até hoje eu não fui novamente uma, saca? Ou era devido a isolamento, ou falta de. Sempre de amizade, sei lá, sempre tinha alguma coisa que me impedia de ir, sabe? E nesse ano foi uma gripe, sabe? Uma gripe fodida. Eu iniciei a gripe no dia 3, o dia que eu ia sair com ela no restaurante. E até hoje, dia 12, eu tô aí me recuperando, mas ainda tô aí com resquícios dela, né? Então eu passei esse tempo todo aí gripado, entendeu? Enquanto fudido. Nesse meio termo aí, um tio meu se acidentou, me trazendo aí mais fragilidade aí em relação à minha questão emocional, né? Acaba que abala a família. Ele tá em estado grave ainda, mas graças a Deus, ele estava desenganado pelos médicos, mas graças a Deus aí a orações teve reverteu-se, né, esse quadro. É a minha fé, né, é o que eu acredito. E assim, tipo, eu passei, dei o meu melhor, entendeu? Comprei presentes, fui um cara educado, me mostrei uma pessoa inteligente, me mostrei um cara prestativo, gentil. Me destaquei no círculo social ali. Mas aí o que que eu recebo hoje? Ou melhor, ontem, no dia 11 de junho, né? Recebo uma foto dela no Instagram, na linha de tempo dela, obviamente, né? Não que ela tenha me mandado. Mas ela é do lado de um cara. Sabe, de um rapaz, né? falando assim, desencalhei, né? E aí as amigas comentando e tal, fazendo aquela festa, entre aspas, delas, né? E uma das meninas, aquela que não gosta de mim, uma das amigas dela, falando que é a madrinha, que não sei o quê, que. Tipo assim, como se ela fosse a responsável pela união dos dois, né? Ela provavelmente me queimou bastante, né? Empurrou o cara pra tentar me atingir, né? Como ela não gosta de mim, essa amiga dela. Provavelmente ela fez a cabeça dela. Ah, o Apocalipse Mental é assim. É um cara mais velho que você e tal, sei. Estranho, diferente. Deve ter feito minha caveira ali, né? E aí ela apareceu com essa aí, menos de 20 dias aí de eu ter me declarado, ela aparece aí. E aí agora aparece aí também com. Aparece com. Hoje é 12 de junho, né? Ela aparece aí com um cara escrevendo assim, presentinho, um coração verde e um trevo de quatro folhas, né? Ou seja, tá namorando com o cara, entendeu? Então eu fiz o meu melhor, mas isso não foi o suficiente. Provavelmente o cara é um cara mais desinibido, né? Mais extrovertido. Deve curtir as mesmas merda que ela, sertanejo e tal. E aí é esses caras que sempre vencem as disputas aí, entendeu? Um cara mais novo aí, deve ter seus 20 anos, 22 por aí. E assim vai se suceder na nossa vida aí, né? Então, isso que vai encaminhando o homem, um dos fatores aí, é abrindo os olhos para essas questões aí, entendeu? Vai chegar um tempo aí que realmente eu vou ser um MGTOW total. E essa experiência aí é parte do processo que eu quis compartilhar com vocês aí. Entendeu? Enquanto eu tô aqui gripado, fudido, fragilizado aí com um acidente em família aí, tragédia em família, né? Meu tio aí, minha tia também acabou sendo lesionada aí. E ela tá de boa aí, curtindo a vida, não que seja um erro, não que ela tenha que ter obrigação de estar do meu lado e tal, mas pra ver o tanto que é. Sabe, enquanto um chora, o outro sorri, entendeu? E assim vai sendo a vida. Então eu espero que, apesar de longo aí, isso aí contribua aí pra vocês. Essa experiência aí seja válida e que vocês apliquem aí de alguma forma na vida de vocês aí para ver que realmente aí muitas das vezes o nosso esforço aí quando é um cara mais diferente entre aspas é em vão, beleza? Isso aí, abraço e até mais.